Controle Salvador, boa. Da 3455. Da 3455, boa noite. Contato radar, vigilância, submantenha nível 360. E 360, tá 3455. 3071, no qual mais uma terá no nível 370. Copia, né? Romeu Oscar, papapapá, controle desse, mantenha 2000, altímetro 10, 105. 2000 no 0, no 5, papá. Ené, 6310, controle. Na escuta, proceda. Condições de voar da presente para o AD Recife? O AD Recife, o Xavier 6310, chame centro Recife agora, frequência 12685. 12685, o Chanel 6310. Quatro cinco cinco, chame centro Recife agora, frequência 128, décima 8. 288 Recife agora, obrigado, boa noite. Na 3455. Boa noite, até a volta. Obrigado, meu amigo. 5-5, ascendente, ficação, vigilância, turma, tem nível 360. Autoridade da Espagai, senhor. Salvador, tá, 3858, vigilância, submantenha, nível 370. Para 3858. Chabotango, prossiga. Gustavo, 63 milha para Salvador. Está no ponto de partida e se mantenha a pro então do VOR. Aguarde para iniciar a descida. Acione transponder 5534. Papá, controle. Escuta. Sua posição lama, 7 milhas para a cabeceira, redução para a aproximação, chame a torre 1-1-8-6-12. 7-18-6, obrigado, papá. Salvador approach control, good evening, go 1604 with Bravo information. 1604 clear, Cardi arrival, descending maintain flight level 050. Down to 050, clear Cardi arrival, 1604. Olá, Salvador, muito boa noite, TAM 3152 com Bravo. Confirmo, TAM 3152, senhor, com informação Bravo. TAM 3858, controle, chame Centro Recife agora, frequência 12685. 4, boa noite, é o Papa Romeu, Oscar, papapapá. Oscar, papapapá, confirme estacionamento. Hangada Aerostar. Gente, chame na Taxi Quebec para cruzamento da 1735. Tango, controle. Diga. Funcione transponder 5534, não recebo retorno. Fiquei estacionado 5534. Go 1604. 604, go ahead. Request the GPS approach runway 28 after Cari, fly Sierra Victor 363. You are clear, go 1604, descend and maintain flight level 040. 040, 1604, thank you. Cargo Tango está no Pandel. Acha Goptango, desse mantenha nível de voo 050, Acha Goptango. 050 na prova do Baião, eu acho que é Goptango. Sim? Prezado ingresso do passo, acho que é papapá. Eu chamo na Quebec. approach, muito boa noite, Air Force Channel 157, heavy crossing flight level 185, descending flight level 150 to Antu position with information, bravo. Roger, clear, pitch arrival, descending and maintain flight level 070. Clear, repeat arrival, descending flight level 70 and request to proceed to Lama position, Air Force Channel 157. Stand by one. Nível 330, via Aderisk 58, decolagem da pista 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 1,99,8, aciona 5562. Down to 2500, 1015, go 1605, 04. Faça verificação no transponder, não recebo. Informe nível que passa. Sim, recebo. Vai verificar e vai passar aqui para manutenção. Controle Salvador, boa noite, web 6748, cruza 180 para 150. Jet 6748, chegada a CARI, desse mantenha nível de voo 0620. CARI 060, web 6748. Confirmando, temos 90 metros no final da 28 interditada, é isso? Praticado afirmativo. Tax 3152. Voltaremos para o 48, desse mantenha 2000, altímetro 1095. 2000, 1095, é 6748. Four 604, reduce for approach speed. Reduce 1604. 1604, passing CR Victor 363, I have the runway inside. Roger, contact tower frequency 118.6. 118.6, 1604, good night. Good night. Airport Guano 57 and from present position, proceed to Lama intersection and expect the vector in front of 17. 278 radio inbound. 57, obrigado. Excuse me, 105 radio inbound. 105 radial inbound, airport call 157, copy. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 9647, está livrando 210 e descida para 160, informação Bravo, 61 milhas ao norte de Salvador. Rio 9647, desse mantém nível 080 na chegada IPIT. 080 na IPIT, o 9647. Salvador, sinal Golf Tango atingindo 050. Desse mantém nível 030, Oça Golf Tango. 030, Tango. Portugal 157 and send and maintain flight level 040. Descend flight level 40, Portugal 157. Para o táxi, POB de 7,5, autonomia 3 horas e 30, alterna na torre. Tipo 2, autorizado o táxi via parte 3, reporte para ingresso na alta na próxima quilo. Mobilize o táxi via parte 3, reportará para ingresso na alta via 3. Atingindo 030, propõe mudanças de regra, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, plano modificado 0005, desça e mantenha 1.500 pés, reporte atingindo essa altitude. Continue sem receber o seu transponder. O Webjet 6748 está autorizado a interceptar final? Autorizado, reporte estabilizado na radial 105 e balde, Webjet 6748. Vou reportar. 9647, desce, mantenha nível de voo 050. 050, 9647. Objeto 6748, reduza para a aproximação, cheque preposto. Reduzindo, 6748. É Portugal, ano 57, say your speed, please. We are reducing to speed 230 for Charlie 157. Roger, descend and maintain 2000 QNH1015. Clear descend 2000 feet QNH1015, Port Charlie 157. O 52 pode ingressar à esquerda aqui, depois direita alfa até o ponto de espera 28, chama a torre 186 lá. Esquerda alfa aqui no 18, chame a torre 1-1862. 1862, web 6748. Portugal 157, reduce to 170 knots. Report that's a lamb intersection. Reducing speed to 170 knots, I'll call lamb interception in Portugal 157. 9647, reduza para 2209. Reduzindo 2209, 9647. Chegou o Fitango, controle. Prossiga. Com aeródromo. Avisou com aeródromo. Perfeito, continua sem receber o seu transponder, faça uma verificação se possível no solo. Chame torre 1-1862 agora. É, já, boa noite. Rio 9647, reautorizado para 3000, altímetro 1-0-1-5. 3.0095, 9647.